Machinecast. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo hoje ele, Nilson Lopes. Fala aí, então, hoje nós vamos dar espadada nos doidos aí. Que isso, cara? Meu Deus do céu, quem só tá ouvindo e não leu nada sobre o episódio tá boiando, mas enfim. E junto com a gente aqui também ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, tamo aí de volta. Só pra dizer, é isso aí. Tá bom. Bom, gente, hoje temos um convidado especial aqui, né? Depois de mandar dezenas e dezenas de e-mails e comentários, tanto que o host desse humilde programa aqui chegou a sonhar que tava lendo... e-mail dele, né? Coitado do cara. Depois, overdose de e-mails depois aí. Depois de contribuir no Patreon, que eu tô ligado, aqueles 20 dólares. Nossa, aqueles 20 dólares maroto. Pô, vai dar pra me pagar minha internet. Olha só. Bom, então, deixa eu apresentar aqui pra vocês o nosso convidado especial, um dos maiores entusiastas aí do MachineCast, ele, Vitor Urubatan. E aí, Vitor? E aí, salve todo mundo, saudações. Vamos falar desse personagem que usa a peixeira de laser. Eita porra! É, feeling, cara, referência foi, aí, isso ó. Foi feeling do Zu? É. Tem que fazer uma propaganda aqui, né, também. É, eu acho. Mas o Jabá é lá no final. Beleza. Bom, pessoal, como o nosso querido Vitor já anunciou, o nosso quadro hoje é o Escolha Seu Personagem. E o Vitor foi o convidado do episódio de hoje e ele escolheu o Zero da série Mega Man X. Vamos falar aí sobre esse personagem tão fodástico, né? Que, modéstia à parte, não é, pra mim, não é uma boa lembrança. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Vai, pessoal, então vamos começar aqui a falar de Mega Man. Não tem como não falar da série X, né, que é onde o Zero apareceu. Uma dúvida aqui, gente, é só Zero ou Mega Man Zero? É não, só Zero. É só Zero, o nome dele é Zero. É Zero. É Zero. Isso. Ele tem algum parentesco com o Sub-Zero, não? Oh, meu Deus do céu. Cara, acho que é não, uma né, boa cara? Pergunta. É, bota, ele, solta... Ele... É, tem, só faltou soltar aquele barulhinho assim... Psh, psh. É, ele é, o Zero é ninja igual ao Sub-Zero, eles são, bom, são ele ágeis. É, ele deve ser Linquente do sabre laser. Eu sei de uma coisa, ele é a arma definitiva do Dr. Willy, entendeu? Yeah, pam, é pam, pam. Exatamente. Neilson já estragou a pauta, né? Não sabe, Neilson não sabe que as curiosidades é mais pra frente. Não é, cara? Mas pô, eu vim pesquisar o negócio pra falar com propriedade, se era mesmo. É, pois é. Não, fui lá no site da Capcom pra saber. Mas não se preocupe. É, mas olha só, essa curiosidade ela vai um pouco além. Então a gente pode conversar um pouco mais detalhadamente isso depois. Justamente. Bom, então vamos começar aqui pela história, a origem do Zero, né? Então... Vitor, a palavra é tua, cara. Fala aí sobre Zero. Então, o Zero, ele, na verdade, assim, conforme os jogos que foram lançados, o primeiro surgimento dele, se eu não estiver enganado, foi no Mega Man X. Exato. Ele é um personagem no qual foi... Na verdade, ele, diferente do Mega Man, ele é um robô, né, um Reploid, que eles falam, mais avançado, né? E entre os caçadores de Maverick... Que na história, segundo agora, a história... Hein? Agora eu vou te... ele não é um Reploid. Ah, então. Ele é um robô a partir do Mega Man, porque os Reploids foram criados a partir da tecnologia do Zero. Do X, quer dizer. Do Mega Man X. Então eles são tipo como cópias do Mega Man, entendeu? Eles não... São clones de robô. E o Zero foi criado igual o Mega Man. Foi criado do nada. E os Reploids, eles são cópias fiéis do X, entendeu? Isso eu não sabia não, cara. Isso é uma observação interessante. Mas por isso que a gente tem um especialista aqui. É, pois é, cara. Tá aí, não tá de sacanagem, né, cara? Tem que tá aí mesmo, tá certo. Nem só de zoeira vive uma chiquinha. Exatamente. Então, só pra deixar claro... Segue, só pra Victor. Deixar claro, o Mega Man, os primeiros, os clássicos, até o Mega Man 9... o Mega Man, aquele primeiro que tem aquela aparência, aquele design mais infantil, que ele parece mais um garotinho, ele não tem nada a ver com o Mega Man X. O X é outro cara, ele é um outro personagem. É recriação do Mega Man. É, mas eles quase são pessoas diferentes, assim, até a personalidade deles nos jogos são diferentes. Eles têm o mesmo intuito, né? Na verdade... eles são o mesmo Mega Man. Tem certeza disso, cara? Eu pesquisei isso em vários lugares. Tanto que no Mega Man X4 é que isso fica mais evidente, saca? Que é quando aparece lá na história do Zero, aparece lá a parte em que ele... quando ele foi criado pelo Dr. Willy ainda e coisa e tal, o Zero foi criado a partir do protótipo do Bass. Exatamente. Saca? Essa é uma das origens do Mega Man. Na verdade, do Mega Man, não, desculpa, do Zero. O Bass, ele era como se fosse um anti-herói. Não exatamente o Zero, porque o Zero ele tem um pouco de herói, né? Mas ele era um anti-herói dessa saga antiga do Mega Man. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o Bass foi criado pelo Dr. Willy, né? É um robô mega forte que foi feito para poder intimidar o Mega Man e até destruir ele. Tanto que ele não tem aquele cachorrinho fofinho, o Rush. Ele tem um. Eu esqueci o nome do lobo, é um lobo roxo, um lobo, preto, animal, tá ligado? E o só que o quem criou quem? O Dr. Willy, ele criou um robô chamado Bash, o nome dele. Ah, Bash. Ah, tá. Não sei se a pronúncia é essa, mas em japonês, se eu não me engano, é Forte na versão americana. É Forte. Na versão japonesa eu acho que é Forte o nome dele. Isso. E na americana é Bash. É, exatamente. E o Bez, ele eu não sei que rolo que deu na hora que ele criou o robô, que o robô ele não obedece o Dr. Willy, até sacaneia o Dr. Willy. Ah, eu sei o que aconteceu. Ele foi infectado pelo vírus Zero, não é? Não, porque o Zero estava infectado e aí infectou o Bez. Na verdade, o Bez descobriu que por causa de que o Mega Man, ele pensava que o Mega Man era aquilo, era ruim e tal, mas não. Mas o que que acontece? O Dr. Light e o Dr. Willy juntos criaram o Mega Man e a Ro. Aí o Dr. Willy, a partir dos projetos do Mega Man, o Dr. Willy quis criar o próprio robô dele, que foi o Proto-Man. Proto-Man, isso. Aí o Proto-Man se rebelou contra o Dr. Willy, depois o Dr. Willy criou o Bez. Exatamente. E o que todos eles têm em comum que os outros robôs do Dr. Willy não têm? O Gutsman, o Cutman e a galerinha. O Mega Man, a Ro, a galera, eles são robôs com capacidades de sensação. Eles emulam sentimentos. Sim. Coisa que os outros robôs não fazem. Eles têm uma função cognitiva, vamos dizer assim. Isso. Eles interagem, eles são como se fosse um AI, né? Eles, além de serem inteligentes, interagirem com os seres humanos e tudo mais, eles têm sentimentos próprios, entendeu? Então, eles podem sentir raiva, podem sentir medo, etc. Eles têm sentimentos. E justamente isso causou a guerra lá do Dr. Light e o Dr. Willy, coisa e tal, que lá no Mega Man X é a parte que o Dr. Light fala, que agora que os tempos eram pacíficos novamente, que o mundo não estava preparado pro poder do Mega Man, coisa e tal, e que ele ia ficar na cápsula adormecendo e coisa e tal. Ele ia ficar adormecido por 102 anos, mas antes de o Sigma foi lá e acordou ele, né, cara? Então, vamos ir por etapas assim, porque senão a gente vai acabar destrinchando muito mais do que o Mega Man. Acho que vocês vão fazer com certeza episódios aí, eu pelo menos vou cobrar. Então, assim, o... Peraí, gente, que eu vou desligar. Afogado do caramba. Mas, assim, ele... tem um jogo de fliperama do Mega Man que se chama Mega Man 2 Power Fighters. Você fazendo o final com o Bash lá, né, nesse Mega Man, você vê o final dele, ele contando, né, que o Bash não é o rebelde, não obedece às ordens dele e tudo mais, e o Bash não tá nem aí, quer que se dane, entendeu? Faço o que eu quero e se dane. E aí ele fala, não, você não perde por esperar, eu tô criando um robô que vai dizimar vocês tudo e tudo mais, o Willy fala, né? Aí aparece como se fosse uma silhueta, né? Tipo de um blueprint, né? Um projeto, um desenho do projeto com a silhueta do Zero, né? Falando do Zero. Então, quer dizer, ele não despertou o Zero, que aí tá o motivo no qual ele deixou o Zero. Porque ele era muito poderoso. Ele era muito poderoso e ele tinha encontrado como se fosse um bug na programação do Zero, uma coisa assim, que além dele ser poderoso, ele era muito violento, entendeu? Ele era extremamente violento, incontrolável. Então ele ficou com, sabe, acredito, com receio de soltar o bicho. Você sabe por causa disso? Porque ele levou o Witch Laser do como é que fala? Do Satan Ghost lá, pô. Nossa, velho. Meu Deus do céu. É, pode ser, cara. Se tornou ele incontrolável, pô. É possível. Aqui. Mas uma coisa aqui, o Mega Man da série clássica, ele foi até o 9. Se eu não me engano, até o 9 ou até o 10? 10. Até o 10. Até o 10, né? Isso. Inclusive, então tem o Mega Man 10. Inclusive, né? O Mega Man, acho que... Eu achei que o 10, o X era como se fosse referência ao décimo jogo, e aí começava uma nova saga. Na verdade, como se fosse uma dimensão paralela. Na verdade, o Mega Man 8, quando ele foi lançado, já tinha o Mega Man X3. Ele já tinha. Exatamente. Porque é isso mesmo, inclusive eu joguei o Mega Man X. Porque a Mega Man 8 é de Play. Porque a série X e a série do Mega Man normal são diferentes, pô. São séries diferentes. Assim, em questão de jogo, realmente eles mudam bastante. Mas pelo que eu pesquisei ali, ele realmente parece que é uma continuação mesmo da história. Mas é muito tempo depois. É mais de 100 anos. Mais de 100 anos. 100 ou 200. É, por aí. São Um século que se passa. Então na saga X não tem Dr. Willy nem não, Dr. Eles Light. Já morreram, já faz eles tempo. Eles já morreram já. Eles porque... aparecem apenas como referências no jogo. Exatamente. Eles aparecem você na cápsula. Com, você jogando a história a partir do Mega Man X4, você pode jogar com o Zero como personagem principal. Você pode escolher ele como protagonista. Esse é outro detalhe. Tá, então, já que o Edu disse que o Mega Man é o mesmo personagem, então ele tem senta e vai pra lá. É, então, eu realmente não... O seu Edu tá falando, realmente deve ter algum fundo de verdade. Mas, o Zero... Porque aqui nas pesquisas diz que não é o mesmo personagem. É, então, foi o que eu tinha... Na verdade, eu imaginava isso pelo que eu joguei de ambos os jogos. Então, por exemplo, o Mega Man dos primeiros, né, até o 10, se eu não me engano, até tem mais, hein. Mas, assim, esses mais clássicos que a gente tá acostumado a ver... Ele é um personagem mais infantil, se você for ver. Ele é mais criança, assim, ele tem atitudes até de criança, né? E esse Mega Man X, ele tem atitudes mais adultas, porém ele tem um pouco de diferenças na personalidade. Não é o mesmo que você pegar um personagem e amadurecer ele. Realmente são pessoas diferentes. Por exemplo, me parece isso, apesar do caminho dele, da intuição dele, do instinto dele ser o Lawful Good, né? O herói da história, né? Mas eles, eu vejo que tem uma certa diferença. Esse cara tá falando difícil demais, né? Você tá falando difícil demais, pô. Não, é Lawful Good, eu tô falando besteira aqui. Tem gente que não sabe o que é isso. Mas assim, é o caminho do herói, né? É o personagem heróico, né? Que faz as coisas conforme a lei, tudo certinho. Pra ele não comete crimes, esse tipo de coisa, né? É o estoico, mas, né, cara? É, exato. Então... Desculpa, pode falar. Não, eu ia mencionar aqui que uma das coisas, um dos fatos bem marcantes sobre o Zero é que o Keiji Inafune criou ele pra ser o protagonista exatamente. Da saga. Sim, exatamente. Só que como ele ia ser muito diferente do personagem original, ele pensou, né, que não ia ter o mesmo impacto do Mega Man. Ele ficou com receio. Vou mexer com a franquia, tá bom, né? Mas, na verdade, pelo que eu andei pesquisando, me parece que ele queria realmente fazer com que o Zero fosse o protagonista, não vou dizer substituir, mas que levasse a franquia à frente, vamos dizer assim. Mas a empresa não achou que poderia ser arriscado fazer uma coisa que já estava consolidada e mudar e as pessoas não aceitarem. Então ele ficou como um personagem quase um secundário, assim, né? Bom... Pois é, cara, ele é secundário, olha só, ele é secundário, mas ele é superior ao X milhões de vezes, cara. Inclusive, então, tem uma parte que não lembro qual Mega Man que era, o Mega Man X que era, que ele fala bem assim, um dia X, você será tão poderoso quanto eu, ele fala. Mas ele não fala zoando ou subestimando ele, porque o Zero realmente é muito mais poderoso que ele, cara. Entendeu? É engraçado que, assim, a gente vai cortar assim, mas o Zero, o personagem do Zero, ele tem uma personalidade bem interessante. Que se eu puder, eu vou voltar um pouquinho na história dele. O Dr. Willy, ele criou o Zero pra ser aquela máquina mesmo de guerra. O Nemesis, o Nemesis do Mega Man. O Willy criou o Zero. Ele criou o Zero. Ele o criador do Zero. Zero originalmente é um vilão. Exatamente. Então vamos lá. A história dele foi o seguinte. O Dr. Willy, por essa razão que a gente falou, por causa do bug que ele tinha, talvez ficou com receio de liberar o Zero e aí a porra toda fudeira, então... Ele pegou e colocou o Zero em uma animação suspensa, vamos dizer assim. Deixou ele desligado dentro de uma câmera, dentro de uma cápsula, durante muito tempo. Então, o tempo se passou e aquele laboratório escondido lá do Willy ficou lá. E ele ficou lá. E depois, acho que aí que entra a história, um pouco antes do X, tá? Cara, isso daí é chupinhado dos androides do Dragon Ball. Agora você foi perceber, cara. Chumpinhado. É verdade, cara, porque o céu ele fica guardado no negócio assim. Eu não lembro, cara. Ah, exatamente. Exatamente. Pois é. Tanto que a grande criação dele só não era os androides, né? Só que o Zero já tinha esse vírus dentro de um vírus lá que exatamente. Deixava os bichos loucos, né? Vírus Maverick. Maverick, exatamente. Esse, na verdade, o Maverick é o que você vê do X1, 2, 3, até o, acho que até o 6, a história é meio que voltada pra esse Maverick, cara. Ele, putz, a história rende por conta desse vírus que infesta e deixa os robôs em Berserker. O que muitas pessoas, assim, não sabem, algumas sabem e outras não sabem, que o Sigma, ele é o vilão da série X. Exato. Mas ele não, antes disso, ele não era. Ele era um Maverick Hunter. Ele era o líder dos Maverick Hunters. Então, ele não era ruim. Ele ficou ruim depois que ele deu um socão naquele negócio que tem na testa do Zero. Do Zio. E passou pra ele, entendeu? Ele foi infectado com o vírus Maverick também. É. Exatamente, porque o Zero, quando ele foi encontrado muitos anos depois. O Dr. Willy, o Dr. Light já tinham todos morrido, já passaram-se, acho que 100 anos depois, não é isso? Inclusive, o Victor, você ver melhor, no PSP saiu um remake... aquele em 3D? É, um remake do primeiro. É o Mega Man Maverick Hunter. Só que eu não vou entrar no jogo, eu vou entrar no seguinte. Quando você zera o jogo, você abre um anime. Um animezinho de 23, 20, acho que é... É um OVA. É uma OVA. É uma chama OVA. The Day of Sigma. Isso, e conta a história todinha antes do Mega Man X. Entendeu? Ah, isso é legal pra caramba. Esse vídeo eu não vi realmente, eu vou até dar uma olhada depois. No YouTube tem legendado ele, cara. Nossa, que da hora. Eu sei que a história é a seguinte, eu acho que inclusive é desse vídeo essa história. Ele foi encontrado lá no meio dos escombros lá do laboratório que tava escondido e encontraram o Zero. Aí a hora que despertaram ele entrou insano, tá ligado? Saiu dando espadada, matou todo mundo, assim. Ele chegou e fez uma chacina mesmo com os robôs que encontraram ele. E aí ele ficou naquela coisa de proteger aquele laboratório, de proteger aquele esconderijo, né? Então quem entrasse, ele ia destruir, entendeu? Aí as pessoas viram que ele era uma ameaça para os seres humanos, ele foi automaticamente rotulado como um Maverick, que no caso é esse vírus. É um reploid, né? Fora de controle. Exato, que você, no caso, teria uma força-tarefa para lidar com esse tipo de problema, né? Aí entra os Maverick Hunters. E aí os caras foram enviados para lá. Falaram, o cara tá maluco lá, vai lá resolver o problema. Aí vai o Sigma, que é o líder, e a equipe dele. Diz que pelo que eu li lá, eles foram pra cima do Zero, o Zero arregaçou todo mundo, destruiu todo mundo. Aí o Sigma falou, putz, cara, não quero ter mais baixas aqui. Pra você ver, como o Sigma era um nice guy da galera, entendeu? E aí ele foi sozinho no desenho. Ele peitou o Zero, falou, vamos mano a mano aqui, cara. Não, ele foi com a galera. Aí depois que o Zero dizimou todo mundo, ele foi sozinho. Ele foi sozinho, foi no mano a mano. E exatamente, ele chamou o mano a mano. Ele foi o único que sobreviveu. Arregaçado. Então, eita! A briga foi feia. Só que assim, o Neilson, confirma isso pra mim. No meio do combate, o Zero tava praticamente ganhando do Sigma, até o momento que o Zero, ele entrou... Arranca o braço dele. E aí o Zero, ele entra num estado assim de dor, né? Aparece o símbolo do um W, né? Naquela gema que ele tem na cabeça, sim, né? Aquele cristal. Sim, aí ele começa a sentir uma dor absurda. Aí o Sigma, putz, é agora. E aí derrota o Zero mesmo, consegue derrotá-lo. Aí, que nem você falou, ele dá um golpe, né? Nesse... Na testa dele, bate naquele cristal que tem isso, ali. Que tá com um símbolo, né? Ele só bate que ali. O cristal quebrou. E quando ele deu a porrada, o vírus passou pra ele. Passou, entendeu? Pra ele. Esse vírus é aquele bug que o Dr. Willy lá no passado sabia que o Zero tinha. Por isso que ele não libertou o cara, entendeu? Uh-huh. Não acordou Mas, ele. Então, ao mesmo tempo, ele, além de livrar o Zero disso, ele criou um herói, né, cara? Ele, exatamente, porque o Zero ele era insano, cara. Ele era tipo Berserker mesmo, o cara saía. Não, ele era o. Ele era tipo o Felipe. Ele era tipo o Yori demoniado lá, o Yori com o Orochi. Ele era tipo cara. Yori Orochi, igual um maluco, cara. Vinha pra cima querendo rasgar o peão no meio, velho. Exato. Ah, vocês podiam fazer o cast do The King of Fighters 97! Como é que é, Nilson? Essa maçã vai sair. Da Sagorochi, faz favor. Sagorochi é foda. Bom, gente, mas então essa história do Zero aí é muito complexa, pelo menos pra mim aqui, que tô de ouvido aqui, né? Porque eu só conheci o Zero jogando o primeiro Mega Man X, depois eu não tive mais contato com a série. Então você perdeu muita coisa, cara. Porque os Mega Mans que eu joguei foram os primeiros lá do Nintendinho, depois eu joguei o X, que é o Super Nintendo, né? Isso. E depois eu só voltei pra saga no Mega Man 8. Inclusive... Mega Man 8. E eu também joguei Mega Man Legends e aquele Battle, que eu não lembro. Battle Network. Cara, uma coisa que me marcou muito no Mega Man X, o primeiro Super Nintendo, que quando a gente foi jogar no locadora, que eu joguei no locadora a primeira vez. Aí, cara, era assim, eu tinha jogado Mega Man... Mas não era aquela coisa, não tem, porra, sou fã de Mega Man, sou doente. Eu passei a gostar de Mega Man por causa do Mega Man X, cara, entendeu? Mega Man X era foda, né? Aí, já jogava. Eu tô falando por mim. Aí, ah, sério? Aí... tá bom. Aí, rapaz, quando eu cheguei ali naquele comecinho, você lembra que comecinho lá? Aí o X vai, falei, caralho, será que o X vai morrer logo de começo? Yeah. Aí chega o Zero, velho, parece aquela musiquinha. Ele vem, já chega com o pau na mesa, né? Igual você gosta. Eita! Já chega, é eu falei. Laser, né, cara? Caralho, é a primeira vez que eu vi. De laser ainda. Ó, eu chego. Quando eu vi ele, eu falei, caralho, eu quero jogar com esse filho da puta. Exatamente. E não tinha caralho, eu quero o pau de laser dele. E não tinha macete, não tinha. Macumba, nada, não tinha nada que fizesse que dava pra jogar com o cara. É. Aí saiu o Mega Man X2, nada. Cara, quando saiu o Mega Man X3, aí o X era sequestrado e levado. Aí ele desce lá da parede. Ele desce da parede e começa a jogar com ele, maluco. Na moral, eu apertei start e falei... Caralho, dá pra jogar com Zero! Deu um gritão, velho. Os caras ficaram igual doidos, velho. Caralho, você tá doido, velho? Não, olha só, velho. O cara tem espada, tem, velho. Tomar no cu, o cara é o melhor. Aí, você acaba de matar, liberta, e você fala, caralho, velho, que vale. Nem dá pra jogar mais com ele. Dá pra jogar com ele só em algumas partes. E se você morresse com ele, não tinha como jogar mais. Mas, realmente, inclusive, o Mega Man X4, você vai achar até sacanagem minha, mas eu já zerei várias vezes aquele jogo. Nunca, é foda. Nunca zerei com X. Só é zero com zero, porque o cara é foda, velho. E foi o primeiro. Bicho, quando você... Aí, na hora que apareceu... Eu lembro até hoje, a primeira vez eu joguei no Sega Saturn. E tinha uns dois, assim, pra escolher. Você acha mesmo que eu ia escolher o zero? O X, quer dizer... Fui logo em cima do Zero, falei, caralho, agora realmente dá pra jogar com ele. E cada um tinha uma campanha diferente e histórias diferentes, né, cara? Uma do outro. Pra mim, esse Mega Man X, o X4, é o melhor. Quem nunca jogou, cara, jogue, velho. Porque é o melhor. Pra mim, é o melhor. Depois do Mega Man X, que é o primeiro, pra mim, eu divido assim. 16 bits, o X, pra mim, é o melhor. Agora, dos 32 bits, o X4 é o melhor, cara. Verdade, cara. E eu joguei até o X6, porque... X6, eu também. Depois não, eu joguei tudo, cara. Eu joguei não, até o eu não X8, joguei Eu não joguei o X... Tudo. Não, eu não joguei o X7 e o X8, porque eu achei que perdeu a essência, ficou uma bosta em 3D. Então, o 8 manteve a essência, cara. Ficou o 8 é 2.5D. 3 por 1 real. 3 por 1 real. Você nem jogou, vale. Como é que você fala, seu preconceituoso? Claro que não, eu já joguei. Eu joguei pra ver, velho. Não, não dá não, cara. Meu Deus do céu. Não, o jogo é bacana, velho. Bom, então vamos começar aqui uma rodada nostálgica aqui. Eduardo, fala aí, Eduardo, como que tu conheceu o Zero, cara? Então, velho, eu conheci o Zero jogando o Mega Man X2. Eu joguei o X2 antes do X. Aí, é penoso, pulou do X, hein? Sai daí. Na verdade, eu fui na locadora e tal, tava lá o X2, eu falei, ó, vou jogar esse Mega Man. Aí, cara, foi penoso. Você fazer o... Porque você começa o jogo com o Zero destruído. porque ele é destruído no final do X. Na verdade, ele tá morto. X no 2, ele tá morto. O 0 no 2, ele tá morto. Spoiler? Então, não é spoiler, porque o jogo já tem mais de 15 anos, velho. 15 anos? 15 anos, você é doido? Muito mais que 15 anos. Eu acho que tem 20 anos. O jogo é de 93, conta aí pra você ver quanto que é. Então, você começa o jogo lá com o 0 destruído. Então, você tem que ir lá que fazer umas missões secundárias durante o jogo pra você recuperar as partes do Zero pro Dr. Ken poder reconstruir o corpo dele. Aí, beleza. Você vai lá, pega os negocinhos, reconstrói o cara, tranquilo. Chega na fase final e tem lá, beleza, o cara tá salvo. E você fica naquilo ali. Você chega na batalha final, você tá indo lá pra lutar contra o inimigo e tudo. Você, né, peita lá o Sigma. Ele muito cachorro, como sempre, nunca te peita de cara de primeira. Ele chama lá um clone do Zero, velho. Eu já fiquei, nossa, mano. Só que... tomar uma surra. Aí, o que acontece? Peguei, cheguei lá, chamou o clone do camarada. Putz, velho. O bicho regaça demais da conta. Aí eu já fiquei, não tem lógica não, velho. Aí peguei e comecei o jogo de novo, porque eu falei, não, eu vou ter que chegar lá com tudo. Com tanque de energia, com os pedaços da armadura, com os negócios tudo. Aí fui, com o tempo, alugando vários finais de semana. Consegui fazer o negócio tudo, anotando sempre os passwords lá pra poder continuar de onde parou, bonitinho. Fui, cheguei na luta final, falei, beleza. Aí apareceu o clone do cara de novo, falei, tomar banho, velho. Salvei o cara. Como é que aparece o clone dele? Como que eles fizeram se eu peguei as peças? Aí eu já fui preparado pra tomar aquela surra, né? Já falava, vou jogar só até dar o continue e vou parar e não vou jogar essa bosta mais, não. Ele vem. Quando vai começar a luta aí, foi a cena épica, velho. No que vai começar a luta, só chega o poder do Zero comendo quente ali e o clone dele é destruído. Aí dá o Zero chegando, correndo, comprando a briga e falando, ó, o negócio aqui é comigo, Mega Man. Vai embora, dá um socão no chão assim e fala, ó, peito o chefão, que o resto da galera toda aqui eu peito sozinho, então vai embora. Aí eu falei, esse é dos meus. Isso aí é tática Cavaleiro Zodíaco, né? Eu fico e vocês vão, tá ligado? O cara chegou igual o Wick, velho, chegou, pá, vai lá, Ceia, que o resto é comigo. Eu falei, tá de boa aqui. E esse é poderoso. Hein? No Mega Man X2, o massa que tem o Shoryuken de fogo, né, cara? Você pega. Sim, no 2? Não, mas peraí. No 2. No 2. Então no 2 tem o Hadouken também, não é isso? Não, tem o Hadouken. É no 1 que tem o Hadouken. Nem é Hadouken, ele fala, Grug! sim. Mas mata chefão. Exato. Isso, não se segura, né, cara? Não adianta. Aí o primeiro contato meu com o Zero foi esse, cara, no Mega Man X2. Aí depois que eu joguei o Mega Man X e que eu vi mais a história do Zero e tal. Então, Vitor, fala aí pra gente, Vitor, como é que tu conheceu o Zero, cara? Então, eu acho que a única coisa que não começou bem, assim, foi como eu conheci o Zero. Porque na época a gente ia na locadora, muitos dos jogos eram em japonês. Então a gente não sabia nada, não tinha internet, não tinha nada daquilo, né? Raramente tinha as revistas que explicavam alguma coisa e tudo mais. Né? E você jogou quando... Rockman, então, né? E a gente jogou Rockman X, na época, a primeira vez que eu vi foi, que eu joguei não, mas o primeiro que eu vi o Zero era o Rockman X3 já, e aí depois eu fui pegando o X1, X2, eu sempre fui assim, né, se eu sei que tem o 3 e eu gostei do jogo... Pegou de trás pra frente. Não, eu fui e falei, não, você tem o 3, então teve outros dois, eu vou jogar os primeiros pra chegar aqui, tá ligado? Aí, só que assim, na locadora o pessoal, tudo em japonês, o pessoal inventava as coisas, né, não sabia os nomes das paradas... Enfim, aí, beleza. Normal. Coisa normal de locadora, né? A galera toda jogando, assim, estava jogando X3, e aí o pessoal penando pra passar uma parte lá, não consigo passar, não consigo matar, sei lá. Aí o camarada virou assim, aí mano, você não sabe o esquemão aí? Chama a menina. Aí eu, caralho, menina? Mas nem tem menina? Aí, tipo, o cara, que menina, cara? Não, chama a menina. A menina loira, cara, regaça aquela menina, muito foda, cara. Aí, meu Deus, foi o primeiro contato que eu tive, cara. Aí, beleza, né? Ele tem japonês, né? É mangá, a galera não tava acostumada. Pois não. Chamou o Zero de Shun, velho, na tora, velho. Não falei nada. Só tô falando do contato que eu tive. Aí, beleza, né? O cara jogando lá, falou, ó, aperta o Start, né? Vai pro menu, né? Onde tem os poderzinhos e tudo mais. Aí você aperta um dos L's do controle, ele mexe a tela assim, tipo, abre como se fosse uma outra tela e aparece a fotinha do Zero. Aí você aperta o start, ele fala, não, peraí que eu tô indo aí. Ele fala alguma coisa assim, eu tô a caminho e tal. Aí o Mega Man some, né, ele vira aquele tracinho, né, a gente achava que era o travessão, ele vira o travessão e vai embora. E aí desce o travessão do zero, né, o travessão na vermelho. Na verdade, aquilo lá é um teleporte, né, cara? É tipo um teleporte, exatamente. Aí ele aparece assim. Teleporte de travessão. É, ele parece um travessão pra mim aquilo ali. Tá bom? Bom, enfim, aí ele vai embora, né? Aí pra mim, sempre pareceu uma peça de Tetris, mas... É um travessão porte. Travessão porte. Tá, porra. É um Tetris porte, pronto. Sport, pronto. Aí, beleza, ele vem, ele aparece, aí, tipo, olhei assim e falei, porra, mano, que da hora essa menina aí. E, cara, o da hora do Zero, porque, assim, o Mega Man X3 foi o primeiro da série que você podia jogar com o Zero, né? Não todo o jogo, porque tinha várias limitações, que nem o Neilson comentou. Mas, mano, ele era muito foda, porque ele segurava o charge dele, né? Que você segurava o botão pra atacar, ele dava dois tiros forte, um tiro fraco e ainda dava uma espadada de laser, tá ligado? E a espadada tirava vida pra cacete, cara. Então... Era um personagem muito forte, cara. Você vê, eles fizeram questão de mostrar que aquele personagem era extremamente mais poderoso que o Zé. Vitor, se desse pra jogar com ele no X3, pra enfrentar os bosses, ia ser uma uva. Você ia dar cheiro. Duas espadadas e matava. Não, mas é que a gente vai chegar no X4, né? Mas dá uma pincelada, na verdade. Então, o primeiro contato que eu tive foi errado, né, cara? Todo mundo achava que o personagem era uma menina. E era tudo em japonês. Ninguém sabia japonês, tá ligado? Não tinha como. Então todo mundo chamava a menina, ou chama a menina aí que ela vai te ajudar, saca? Tipo, e tinha essa parada. Esse foi o primeiro contato. Depois mesmo que eu fui conhecer o Zero, foi no X4, assim, tipo... Que eu fui pegar bem mesmo com o personagem. X4, inclusive, concordo com o Neilson, cara, é o melhor jogo do Mega Man, cara. De caralho, Mega Man, assim, né? Puta que pariu. E, cara, pariu. Eu nunca joguei com o Mega Man, cara, eu só jogava com o Zero. O Zero, ele... Eu não sei se você conhece o Neilson, não sei se a galera também vai conhecer... No Mega Man X4, eu não sei se aquilo é um bug, mas se você ficar atacando com a espada e dar dash pra frente, ele ataca tão rápido que você mata o chefão. Sim, isso aí em segundos, é macete, cara. De speedrunner. Exato, cara, mano, é muito animal, porque o Zero, ele, por exemplo, o Mega Man, ele começa, ele tem o dash e tal, mas ele não tem um pulo bom. É, pera aí, não. Eu vou fazer o barulho que ele faz com a espada. É, ele faz... Que meu Deus! Não é assim, Edu? Exatamente assim. Não é assim, Edu? Não, ele faz isso e faz... Também. É que tem as duas versões. Eu jogava japonesa. Aí a voz dele era mais grossa, era mais legal. Sei. Tá me parecendo um Clonoa, isso. Não, Clonoa? Como é que é? Clonoa? Clonoa? Como? Conan. Não é? Conan? Clonoa. Clonoa, aquele joguinho do... Do cachorrinho? Sim. É cachorro? Cara, esse não, mas foda, ele cara. Faz Yahoo. O Zero faz... Hi-ho-hu, pô. Tá bom. Zero era foda. Então, tipo assim, eu depois que conheci melhor o personagem no X, que né, o Edu comentou também, no X2 ou no X3 eu conheci errado, né? No X4, cara, ele consolidou. Eu falei, puta, esse personagem é foda. E ele é um personagem extremamente interessante, cara, porque ele não é exatamente... Ele é um cara, ele é o herói, né, da história, ele é até um lendário, né? Tipo, acaba tendo até um... Lendário Maverick Hunter, né? É, ele em pouco tempo que ele se alista, né? Ele é alistado nos Maverick Hunter, ele consegue atingir o rank máximo, sabe? Isso que eu ia falar. Caçador de elite. Isso que eu ia falar agora, ele tipo assim, os Hunters têm uma classificação, ele é S. Só ele. Não, ele é o S, quem é A é os outros. E o X é B. Ele é B, exatamente. O X é B. Então, olha a diferença do X pro Zero. Nossa senhora, exatamente. Caraca. O Zero, ele, assim, ele é um personagem que... muitas tramas do Mega Man X4, 5, é muito envolvendo ele. O X, né, o Mega Man, ele é um personagem, ele é um protagonista, ele nunca deixa de ser, mas ele não é... Ele é aquele cara que vai como um herói de espada e escudo pra resolver o problema. Mas ele o Zero é o Seiya da série. Ele é o Seiya da série. Ele não é um personagem desinteressante, tá ligado? Mas o Zero é muito mais foda, entendeu? Esse que é o canal da parada. E o legal do Zero é que ele tem a parada... Ele é humilde, cara. Ele, tipo, ele vê o Mega Man como um um Hunter melhor irmão, do que ele. É irmão, pô. Ele, exatamente, além dele tratar o Mega Man assim como um puta camarada, tá ligado? Ele vê o Mega Man acima dele, melhor do que ele, mesmo ele sendo um robô mais forte. Ele até, tem até uma cena, acho que é no Mega Man X6, cara, que parece que eles vão selar o Zero, alguma coisa assim, eu não sei se é o X6 ou X5. E aí o cientista lá, que tá, os cientistas estão lá, pega e fala pra ele, mas se tiver mais uma crise, o que vai acontecer tal, você vai estar aí dormindo, tá ligado? Aí ele, não, pode ficar tranquilo que vocês estão em boas mãos. Ele fala do Mega Man, tá ligado? Na isso verdade, é muito foda, cara. É, na verdade o Zero era pra ter acabado no X5. É no X5, né? É que o Kejiafune fez a história do Zero acabar no 5, porque ele já tinha a história do Mega Man, do Mega Man Zero tudo na cabeça e tava começando a fazer o jogo. Aquele que tem pro GBA, que tem pro Game Boy Advanced. Uhum, aí ele... Aquele que ele realmente parece uma menina. Sim, aquele lá. Aquele, inclusive, eu não curto aqueles games porque eu acho muito diferente do que é Mega Man, velho. Eu não curto. Tem gente que gosta, mas eu não achei legal, não. Eu vou dizer pra você que aqueles jogos, eu joguei o primeiro só. É, em questão de jogabilidade e tudo mais, eles são muito bons. Assim, é porque ele é... Pouco. É, você sabe por causa de quê? Porque ele é um adventure, cara. Ele é tipo assim, você tem que falar com um certo NPC que tem um determinado item que você quer, voltar na cidade e... Aí eu falei, não, isso pra mim não é Mega Man, cara. Isso aqui não é Mega Man não, cara. É, ele só não tem locomoção por estágio. Você tem, exato, tipo um cenário aberto. Você vai e volta... livremente. Não tem nada a ver com Mega Man, entendeu? Por isso eles que eu não misturaram curti, um cara. Pouco de RPG com o jogo, né? Então, tanto que as armas evoluem e tudo mais. Foi por isso que eu não gostei, eu não curto muito esse tipo de parada. Então eu falei, não, pra mim não dá, cara. Eu sinceramente gostei. Eu só achei que o designer do personagem, ele mudou bastante. É, ele, sabe? Ficou, estranho, a armadura dele ficou estranha. Exato, assim, não ficou ruim, sabe? O design é legal, só que não é mais o Zero que eu conhecia, cabeludão, aquela cara de vingado, aquele que é B10, né? Ele tem bem B10 no antigo, esse ele, novo, ele tem... e ele é... É, a armadura dele é toda quadrada no X4, no X4, X3 e tal. E nesse aí é tudo meio redondinho, né? Ele tem uma feição mais de criança, mais estilo Mega Man dos antigos e tal. Na então... verdade, ele foi renascido, né, cara? Que ele tava todo quebrado, ele foi refeito. Né? Refeito, né? Pois e a história se passa mais de 100 anos depois do Mega Man X, que o Mega Man já tá morto. É, exatamente. A história, essa história, né, que continua, se fosse o ciclo do Zero, aí sim ele é o protagonista, eles reativam o Zero pra ajudar... uns refugiados Reploid, né, os robozinhos que estão sofrendo, tipo, pela opressão dos humanos. Os humanos tinham muitos problemas com os Maverick Hunter, com os Maverick, e aí eles começam a fazer, tipo, campo de concentração para robôs, sabe, começam a destruir todos e tal. Aí eles pegam, conseguem achar o Zero e reconstrói ele para poder ajudar ele a libertar os caras, entendeu? A fazer aquela coisa de igualdade, né? Igualar os humanos e os Reploids e tudo mais. Essa trama, inclusive, apesar do design do jogo ser bem infantil, né, tal, a história dele é interessante, cara, porque ela envolve outros personagens, envolve diálogos mais arranjados, sabe? Ele realmente parece um jogo de RPG. Ele é, né? Um pouco de RPG. Então tem esse storyteller, né? Ele vai contando uma história pra você. É bem legal, cara, esse jogo. Só que não é o Mega Man X4, né? Então. Não é o. Cara, eu prefiro o Mega Man X2. Não, o X2 é legal também, pra caramba, cara. O X4 é questão. É que praticamente todo mundo gosta. Mas não é porque todo mundo gosta que eu gosto. É porque realmente. Ele é muito jogo, bom. O jogo é muito foda, velho, entendeu? É a mesma coisa de não dizer que o Resident 2 é bom também, entendeu? É isso. Exato. agora é minha vez de dizer como eu conheci Mega Man X. E pra quebrar um pouco do clima, infelizmente não é uma história legal, né? Mas é uma memória, né? Então fazer o que, né? Nem sei se é alguma coisa legal de se falar no podcast, mas enfim, né? É o que me marcou com o Mega Man X, né? Onde aparece o Zero pela primeira vez, enfim. Bom, na época eu já tinha um Super Nintendo, isso em 97, quando eu conheci o Mega Man X no Zero. Eu já tinha Super Nintendo, então eu aluguei a fita, né, na locadora que tinha perto da minha casa, e eu ficava com ela. Na época eu morava na frente da casa dos meus pais, né? E então eu morava numa peça que era num segundo piso. E lá de cima eu tinha visão pra casa dos meus pais. Então dava pra mim ver tudo ali. Então era 3 horas da manhã e eu jogando Mega Man X ali, faceirão, né? Com o... Só na fomeagem. É, isso é. E aí, tá, faceiro jogando ali, papapá. Daqui a pouco eu ouvi a minha mãe gritando e eu olhei na janela e eu vi que meu pai tava na rua. Tinha saído pra ver algum barulho que aconteceu, não sei o que. Que ele foi ver e dois meliantes atiraram nele e ele foi assassinado nessa noite. Nossa, caralho, velho. Você vai colocar isso mesmo, cara? Cara, que sinistro, cara. É sério? É verdade isso? Verdade, verdade. E nessa noite, dia 19 de... Mas aí não é culpa do jogo, né, cara? 19 de outubro. O que, que é, Nilson? Não, aí não é culpa do jogo, não, né, cara? É que marcou ele, isso, cara. Eu sei que te marcou, mas... Mas é, e quem foda, é que falou velho, que culpa, foda, cara? É. Eu não falei nada de culpa. Caralho, né? Velho. Eu tô falando o que aconteceu porque me marcou tanto o Mega Man X. Sei, sei, sei. Vocês já sabiam dessa história, já? Não contei. Caralho. Pra ele. E no dia, então, dia 17 de outubro, inclusive da próxima aí, de 97, eu estava jogando Mega Man X quando esse fato aconteceu. Quase 20 anos, isso, cara. Isso ficou muito marcado pra quase mim. Quase 20 anos. Tanto, quase 20 anos, exatamente. Nossa, cara. Então, aquela fita, eu acho que eu devolvi uns 3 meses depois. Eu nem lembro o que aconteceu, se eu paguei, não lembro. Surrupiou a fita, safado. Nunca... Tô ligado. Hã? Surrupiou essa fita aí, pô. Não, eu devolvi depois, né? Nem lembrava que eu tinha videogame naquela época lá, sabe? Nossa, cara. Sorteei por um tempo ali, enfim. E aí depois eu vou ver a fita, não lembro o que aconteceu, se o cara cobrou, não cobrou, enfim, não lembro mais. É, sim. É, e foi assim que eu conheci o Mega Man X e o Zero, consequentemente, né? E fora isso, eu não tenho nenhum outro convívio com a saga do Zero, do Mega Man, vai ficar, nem do vai Zero. Vai ficar a música do Chaves aí, velho, seu mal é esse, cara. Não, a música do Chaves, depois, cara, caraca, nem o Chaves encaixa aqui, cara. Muito tempo depois eu joguei Mega Man Legends e aquele outro Mega Man, eu não lembro o nome do Mega Man, mas era um que tinha quatro CDs e era 2D, era tipo uma animação que tu escolhia os lugares que tinha, que era muito bom. Sério? Galera. Eu nunca vi esse jogo, nunca, cara. Nunca vi também. Mega Man Adventures, não sei o que. Nossa, lá. Nossa, que interessante. O que você tá falando, Legends, é aquele Mega Man que é 3D, não é esse? Nossa, isso, senhora, exatamente. Que bosta. Isso. Você não gosta? E pô, esse joguinho outro, é foda, e cara. Outro... Eu gostei pra caramba. E esse outro Mega Man que eu tô falando, que eu, infelizmente eu não lembro o nome agora, mas eu vou achar e vou botar num post pros ouvintes, era uma animação, cara. Tu jogava a animação do desenho. Então, em certo momento, assim, Mega Man tava correndo ali com o passarinho, coisa e tal, ele chegava numa encruzilhada, né, e aí tu tinha que escolher se tu ia pra esquerda ou pra direita. Dependendo da atuação, acontecia um evento que sugava energia de ti, coisa e tal. Era bem legal, cara, bem parecia legal. Que... Era praticamente uma animação. Era um livro-jogo versão videogame. Livre jogo, parecia, cara. Parecia aqueles jogos de Sega CD, né, cara? Isso, oh, jogos mesmo. Do 3DO, cara, eram assim também. Do 3DO, isso mesmo, aquele do índio lá. Puta, cara, 3DO, cara, que... Não é o da Índia, viu, gente? É o Clusters Revenge. Ele sempre Clusters. Lembra dessa porra. Ai, caramba. Então foi assim que eu conheci o Zero, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Faz parte da vida. We'll be right back. agora a gente vai passar pra parte das curiosidades, né? Sempre tem uma coisinha ou outra que alguém não sabe, ou um outro acha que sabe, mas na verdade não sabe bosta nenhuma, né? Eita porra. Então, vamos lá. Quem tem uma curiosidade legal aí pra falar? Bem, eu vou falar primeiro. Mega Man X ou Mega Man da Hadouken? Caralho. Pior que esse negócio do Hadouken, eu fui saber só depois de Macaco Velho, cara. Eu não sabia dessa porcaria, cara. Sério, cara? Não na sabia, cara. Na locadora, os caras... zoava quem não conseguia fazer e não zerava. Cara, sabe fazer o Hadouken, você é penoso. Eu tive que jogar no emulador, cara, pra poder pegar o Hadouken do personagem, porque eu não sabia dessa bagaça, cara. Hadouken não, Grug. Grug! É. Isso aí. O Grug. Ai, até o Hadouken lá do o T-Blue vai botar aí o Grug. Até o Hadouken do... Poxa vida, do prisioneiro lá do Metal Slug é melhor. Verdade, né? Ele consegue dar Hadouken, cara. Puta. Muito bizarro, né, cara? Alguém tem mais uma curiosidade aí? O silêncio. Não, eu acho tudo, que... cara. Eu tinha deixado a história do Bash, dele ser tipo, como se o Bash ter sido o antecessor dele, né? Pra contar depois. Acabou contando também, então... Eu não sei, cara. Eu sei que o Zero, ele aparece em vários outros jogos do Mega Man, né? Ou você vê um pôster num cenário dele, ou você tá, tipo, jogando e você vê no fundo, assim, um blueprint dele, sabe? Tem esse tipo de coisa, assim. Eles sempre colocam alguma coisa do Zero, envolvendo o Zero. É que nem a citação do Alucard nesses jogos do DS, do Castlevania, né? Os mais novos até citam ele em alguns aspectos, assim, e tal. Mas é mais esses easter eggs que eles colocam, né? Não tem nada... O que era realmente curioso é que ele era pra ser realmente o protagonista, né? E o fato dele ter sido criado pelo Dr. Willy, né? Na verdade, ele era pra ser o vilão da história e inverte seus papéis, né? O Sigma se torna o vilão e ele o herói. E na história dos personagens no jogo, né, na vida real, o Zero foi criado pelo Keiji Inafune e o Mega Man X... Não, o Mega Man foi criado por outra pessoa, né? Um outro cara que eu tinha pegado o nome aqui. Ele é o... Esse cara, o... Acho que é o Nakayama o nome do cara. É, não, o cara que criou o conceito do Mega Man, ele não é o Kenji, né? Ele é outra pessoa, né? Ele não estava envolvido na criação do personagem. Apesar de que ele não só criou, acho que foi o... Acho que não foi só o Mega Man, cara. Acho que foi a Ro também. Ele que fez, entendeu? Esses personagens. Legal. E outra curiosidade, mas acho que é mais do Mega Man, sim, não do Zero. Talvez até, se quiser cortar aí, não tem problema. Mas o Dr. Willy e o Dr. Light, os produtores, pelo que eu li lá, aparentemente parece que eles queriam fazer uma não vou dizer uma homenagem, né? Mas uma ideia de que é o Tesla e o Edison lá, tá ligado? Os dois cientistas, tá ligado? Um meio maligno e outro... que pensava no bem e tal. O Thomas e o Edison. É, não, o Tesla não, e o Thomas Edison. Thomas Edison é um só, vagabundo. Não. O Tesla e o Thomas Edison. Entendeu? Meu Deus do céu. Esses dois caras. Ele queria... tinha essa ideia de fazer isso. Mas eu não posso dizer se isso realmente é verdade, tá ligado? Ok. Então, se os ouvintes aí tiverem mais alguma curiosidade... Do Zero, né? Eu tenho uma curiosidade aqui de outros jogos que o Zero aparece que não é da franquia Mega Man. Então fala aí, Eduardo. Então vamos lá, cara. Ó, eu tava fazendo uma pesquisa rapidinha aqui. O Zero faz aparições em alguns outros jogos aqui. Ele aparece como um subchefe no SVC Chaos SNK vs Capcom. Aparece como um personagem secreto no Onimusha Blade Warriors. Onimusha? Caralho, no Onimusha? Aham, no Onimusha Blade Warriors. Eu acho que é aquele Onimusha estilo Mushou. Estilo Mushou? É aquele luta contra exército. Ah, tipo de Dynasty Warriors. Ah, sim. Isso. Ah, entendi. Aí, que tem um Onimusha nesse estilo. Esse estilo chama Mushou. Ah, eu não sabia que era só o nome do... Eu pensei que você falou o poder do Yori lá. Mushou? Uxa! Ai, caraca. Aí o Zero também aparece no Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars. Mas aí ele é um personagem jogável mesmo, né? Ele não só aparece, né? É uma aparição. É uma aparição. Sim, mas ele é um personagem jogável. Ele é um personagem mesmo, secreto, né? Ah, tá, legal. Mas precisa jogar. E aparece como personagem jogável normal no Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds. Cheio dos combos ainda. É muita apelação, cara. Muito foda, cara. Eu nem gosto muito desse jogo, mas jogar com Zero... Eu como não gosto desses jogos, então... Sua cabeça não consegue acompanhar a velocidade, né? Não é só por causa disso, cara. É porque é uma zoeira. É só penosite que é grande, então você sai fora dele. É, por isso. Tá bom. Nossa, cara. Vai jogar... Fala, deixa... Bom, então, como eu estava dizendo, se algum ouvinte tiver alguma curiosidade legal aí, quiser mandar pra gente, coloca nos comentários, mandem e-mail, façam qualquer coisa desses aí que vocês estão cansados de saber, e a gente vai ler nos e-mails seguintes. Bom, gente, então vamos começar aqui com as considerações, e eu queria dizer que não tenho, infelizmente, muito apreço pelo Mega Man X, pelo Zero. Acho que ele, como é que eu vou dizer assim, visualmente ele é um personagem bem elaborado, gostei do visual dele, sempre gostei, desde a época que conhecia ele. Mas, infelizmente pra mim, a saga X não é digno de lembranças boas, e não sei se um dia eu vou chegar a jogar assim, mas fazer o que, né? Então eu passo aqui a bola pro Neilson, é tu, Neilson, fala aí. Ué, cara, o Zero é o Pica das Galáxias, é o Wiki outra vez, cara. Que outra vez, cara? Então... É o Wick em robô. O Wick morreu e criaram o robô do Wick. Nada. Tô zoando, tá vendo que eu tô zoando? Não, cara, ele, o Zero, cara, ele é um personagem que eu acho que se o Mega Man X não tivesse o Zero, eu acho que não seria todo esse furor que é o Mega Man X, né, cara? Pelo menos eu acho, cara. Porque ele é um personagem que tá... Ele é muito mais foda que o X, né, cara? Não tem nem comparação, né, cara? Bom, é isso que eu tenho pra falar, cara. Eduardo! Cara, o Zero... Olha, eu acho que eu vou... Não sei, eu vou conquistar a briga de alguns fãs aí, mas eu acho o Zero um personagem bem melhor na franquia do que o Mega Man. Ué, com Gosto certeza. Mais dos jogos... Todos os jogos que você tem a opção de jogar com o Zero e com o Mega Man, eu prefiro jogar com o Zero. É além do que... X4, né? O X4 eu com os dois, mas... É, Edu. Hã? É nós que voa bruxão, só joga com o Zero. Então, cara... Eu acho que não é só você, não, cara. Tem muita gente no X7, no X8, o Zero é melhor de jogar. Peraí que eu vou tocar aquela musiquinha desde pequeno. Sempre escolho, zero. Cara, os jogos, né, a série Mega Man Zero, que é com o Zero de protagonista, também é muito gostosa de jogar, o Zero ficou muito bom nessa série também. E o Zero é muito foda, é muito badass, no Marvel vs Capcom eu gosto de jogar com ele também, porque ele é muito foda. E o Zero é isso aí, cara, ele é foda. Ele é o Ikki da série Mega Man, por isso que ele é foda. Ai, meu Deus. Tá vendo? Tá vendo? Fala sério, cara, fala sério. É porque ele você é não conhece. Da série Mega Man, velho. Porque você não conhece o personagem, T-Blue. Por isso você fica assim, cara. Você não viu quantas vezes o cara morreu e voltou e peitou todo mundo e pá. Não, esse aí eu conheço. Então, ele é assim. Ele fala pro Mega Man: você tem que ser cuidadoso, tem que ser cuidadoso. Aí ele vai lá, se mata sempre pra poder ajudar o cara, ajudar as pessoas. E depois ele volta, cara, e faz de novo. Ele não hesita em fazer isso, tá ligado? O cara tá ali pra isso mesmo. Então, aproveita que tu está falando aí e fala pra gente, Vitor, tuas considerações aí sobre o Zero. Então, eu vou até discordar um pouco de comparar ele com o Ikki, porque na verdade, eu gostava, quando era moleque, eu gostava muito do Shiryu, né, do Cavaleiro Zodíaco. Eu achava que ele era o personagem foda da história. Quem não? Pois é. Então, eu achava foda, tipo, caraca, o Mega Man cabeludo, cara, muito foda isso, sabe? Então, ele lembrava muito o Shiryu, assim, sabe, o jeitão dele, que ele não era totalmente bom. Ele fazia as coisas que ele achava que era certo, e nem sempre a forma com que ele fazia isso era... Às vezes ele... Ele era menos pacifista que o Mega Man, vamos dizer assim, que o X, né? O X era mais cara, mais gente boa, assim. Mas, o Victor, Zero não, ele era... A gente tá falando que ele é parecido com o Ike, nem é questão de do gênio dele ser daquele jeito igual o Shiryu, não. É dele ser poderoso, que o Ike é sim. muito poderoso, entendeu? É, exatamente. Nós estamos fazendo comparação, essa comparação aí. Sim. É, eu me identifico muito com esse personagem também, não só pelo design, pra você ver, né? Ele me pegou bastante pelo design, né? Apesar de que no começo eu achava que era uma menina também. Ele te pegou? No bom sentido, por favor. No bom sentido, já deixa claro aqui. Mas o design, por exemplo, eu sempre também gostei muito do Terry Bogard, né? Do Fatal Fury, do Hellbolt. Okay. Então ele parece que mistura um pouco, né? O Shiryu com o Terry Bogard. Isso não é verdade. Dessa, o que fala dele, é tolice. Né? Então você ouviu o cast lá do Terry? Pô, claro, né, velho? Fez uma salada de fruta aí, né? É porque foi as referências que você vai, quando criança, você vai pegando e vai misturando, né? E eu achava muito foda, sempre gostei muito desse personagem, até, que nem o Neis falou, assim, principalmente no jogo X4, onde explora muito a personalidade dele, até tem ele tem uma relação com uma outra personagem e, putz, é bem legal, assim, ele é bem trabalhado, ele é um personagem que ele não é perfeito, sabe? Eu não me identifico tanto com o Mega Man porque ele é um cara muito nice guy e o Zero não, entendeu? Ele comete erros, ele morre, entendeu? Ele, apesar de ser poderoso, ele até vê o companheiro lá, o Mega Man, como um cara melhor do que ele, entendeu? Então... eu acho um personagem bem interessante, ele tem esse problema de ter tido vírus, então ele sempre fica nesse embate de se ele é bom, se ele é mau, ele tenta lutar com o lado ruim dele. Eu gosto dessa duplicidade no personagem, quando o personagem tem que lidar consigo mesmo, ele é o pior inimigo dele, sabe? Eu gosto bastante. Então, eu escolhi esse personagem, apesar de ser uma série de shooter, né? Pois não. O Spider não tá aqui, mas você tá representando ele, você tá contando nos mínimos detalhes, né? Cara, imagina os dois juntos no mesmo cast. Nossa senhora, eu ia desligar, cara. Falar, tô indo embora. Eu tô dormindo, né, cara? Ai, caraca, é chato, né? Pode falar, tô zoando, pode falar, tô zoando. Não, pode usar. Cara, resumindo, eu acho um personagem bem legal, apesar do jogo em si. É fácil falar que tá resumindo depois de ela. Exatamente, já falei umas 3 vezes. E apesar do jogo ser um jogo side-scroll, ele não tem uma historinha pra contar, ele explora bem essa história com a jogatina, com o jogo em si. Então, o que mais falar, né? Tá, chega, né, cara? Tá bom já. ok, então vamos lá, estamos chegando ao final do programa, então vamos começar as nossas despedidas aí. Cast muito divertido aí, relembrando aí sobre um personagem foda, né? Mega Man Zero aí, que o pessoal paga pau pra ele aí, que ele chega botando a lightsaber na mesa, né? Rapaz, inclusive, rapaz, do último, do primeiro, escolha seu personagem até esse, passou um tempinho, né? Pois é. Quase um ano, hein, bicho? Caraca! Não, tá louco? Teve o 6 do Sub-Zero? Lembrei agora. Mas o Sub-Zero até o quê? Uns 3, acho mais de 3 meses ou mais. Não, uns 2 meses, acho. Não sei. Bom, enfim. Bom, gente, então vamos encerrando aqui. Vamos começar as nossas despedidas. Neilson, cara, muito obrigado por estar presente hoje. Você, pra mim, é problema seu e tchau. Tô indo. Referências aí. Quem quiser assistir ou ouvir aí o... Quem quiser ouvir o Machine Cast 13, né? Tá aí, referência. Eduardo! Muito obrigado, Eduardo! Ô, velho, eu que agradeço. E é sempre bom demais estar gravando. E falar do Zero é sempre muito bom. Pareceu a máscara do Crash quando você pega... É, Lugola! Parece isso mesmo, Lugola! Imagina o Crash, o Zero andando com a máscara na cara, sabe, correndo, atropelando. Vixe, esse aqui é pelado. Tá louco. Bom, então agora ele vai começar as despedidas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui, Vitor, queria te agradecer por estar acompanhando a gente aí já desde o episódio... Ganhou. 3? Ganhou. Desde o 3, se eu não me engano, né? Ganhou a carteirinha oficial do Machine Cash agora já. Então, gostaria de agradecer, cara, por estar sempre participando e sempre comentando, sempre mandando e-mail, sempre interagindo com a gente, ouvindo, sabe todas as referências, conhece todo mundo, menos aquele cara lá que não importa. Caralho, velho. Que isso, cara. Cara sensato aí que sempre comentou, deu as suas críticas aí, que a gente avaliou, seguiu, sempre dando uns toques legais aí pra gente, viu, Edu? É nóis. Então, Vitor, eu gostaria de te agradecer, cara, e a palavra é tua aí. Onde é que o pessoal pode te encontrar? Tu tem algum jabá, algum projeto? Sinta-se à vontade, a palavra é tua aí. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer. Eu gostei muito de gravar o podcast com vocês. Aliás, eu conheci já faz um tempo o podcast, gostei bastante, porque tudo que vocês falam da nostalgia, até parece que a gente se conhece, parece que a gente já trocou ideia na locadora, entendeu? Na rua, na zoeira, entendeu? Então todas essas piadas, todas essas brincadeiras, por isso que eu gosto tanto do podcast, eu desejo muito sucesso, desejo que continue e tenha mais e mais, e fale de vários outros jogos que, né, tem uma lista grande, né? E quero agradecer, é uma honra estar aqui, na verdade, né? Estar aqui gravando com vocês e tudo a mais. A honra é nossa, a honra é toda nossa. E mandar um abraço pra todo mundo que ouve, né? Me enrolei todo aqui. quando tem que falar com o público, eu fico todo perdido, cara, porque não tô vendo ninguém, sabe? Não consigo falar assim sozinho. Mas assim, eu espero que o pessoal que tá ouvindo continue ouvindo, traga mais gente pra ouvir também. O Blue falou que se tem alguma coisa que pode me achar, na verdade, não tem, né? Porque agora, nesse momento, ainda estou cogitando fazer alguns projetos aí, mais pra frente posso estar divulgando, mas a princípio não tem nada. Mal tenho o Facebook, né? Eu fico mais outro, ali nos comentários. Outro antissocial, meu Deus do céu. Isolado do mundo. Tá, nasceu na caverna, só pode. Mas eu tô ali sempre nos comentários do podcast do Machine, entre outros podcasts. Eu gosto muito de conversar com a galera ali, trocar ideias, trocar experiências, trocar conceitos e etc. Então tá, muito obrigado aí ao Vitor que compareceu, obrigado aos outros participantes aí que infelizmente não puderam comparecer hoje, nosso querido Felipe Zu e ao Spider, né, que com certeza vão ouvir aí e talvez participem da leitura de e-mails. Vitor, inclusive tu tá convidado a participar da leitura de e-mails aí, porque é referente ao teu personagem, né, cara? Então a gente te aguarda aí no próximo episódio, certo? Ah, show de bola, cara. Vai ser uma honra. Beleza, gente? Então fiquem aí com a leitura de e-mails e comentários. E, gente, será que hoje tem off-topic? Dun, dun, dun. Eu não sei. Eu acho que hoje não vai ter, né? Mas, enfim, né? Que seja. Fica de surpresa. Se tiver, tiver. Se não tiver, fazer o quê? Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Sorry, e-mails e comentários. Fala pessoal, estamos aqui esta noite, pelo menos aqui à noite, né? Pra gravar mais uma leitura de e-mails aí referente ao episódio 3. E aqui comigo, Felipe Zu. Ó, finalmente gravando uns e-mailzinhos aí, né, velho? Eu fazia greve de e-mails, tá? Mas hoje. Hoje vamos gravar aí essa maçã, né, Neilson? Eita porra! Greve de e-mails, é boa. É, é foda. E aqui junto, Neilson Lopes. Ah, vamos lá gravar essa porra aí. É uma emoção da porra, é uma empolgação incrível. Empolgação, né, Neilson? Bom, então vamos começar aqui com um e-mail do... Vamos começar pelos comentários, né? Comentários lá no site. Lê aí, Neilson, comentário. Sim, temos o comentário do nosso amigo, sempre amigo do Zu também, né? TD Signos. Aí olha. Ele disse, pena que o Zu não participou desse episódio. Será que a zica da internet do Neus passou para ele? Mas foi um excelente cast. Nostalgia pura, ótimo ouvir o Capitão Planeta no final, aguardando o próximo cast. Abraço a todos. Ó, galera, valeu aí, cara. É, o Capitão Planeta que só é jogar lixo que acaba ele, né? Muito bom. É um grande herói. Calma, os caras... Ô, Tim Blue, os caras ouvem um já de desenho, já fica doido, que nem que a gente faz, mas fica seguindo a mesma pauta direta, vai falando assuntos diferentes, mais pra frente a gente fala de novo dos desenhos, né, cara? Ah, desenho tem de monte, né? Não é igual esses desenhos de hoje em dia, não. Os desenhos antigamente eram tudo foda, velho. Pois é. Olha só, eu tenho um comentário aqui do episódio 03 aqui. Do Caraca! Comentário lá no episódio 03 do Maciel... Tito Rodrigues. Ele diz assim, cara, eu tinha o Gangster Tal de Master. Eu tinha até os óculos 3D de Master. Era uma treta muito doida na minha casa quando dava briga entre eu e os meus irmãos na época pra jogar. Nossa, velho. E o rico sou eu, o cara com óculos 3D, mano. Pois puta é, mano. Merda. Ai, ai, ai. Então tá. Segue aí, Nilson. Lê o próximo comentário. O próximo comentário é do Zupão. Ele disse, merece 5 estrelas por ter começado o cast com a música do Joyce. Do Juice, né? Jace, lá como Jace. Como é que pronuncia essa porra. É, o Jace e o aí, não sei o que monte, das estrelas lá. Um monte de risinho, puta que pariu 3 vezes, caraca. Puta que pariu, fodão aí. Isso é desenho foda, não essas, sei lá. Monster High ou qualquer coisa que tenha hoje. Puta que pariu, foda. Não entendi muito bem, porque também não manjo dessas maçãs novas, então deixa pra lá. Tá certo, tá certo. Então, o Felipe tem um e-mail aí pra ler, Felipe? Lê aí. Ah, tem um e-mail aqui que já é figura carimbada, né? Quem manda aí pra gente é o Vitor Urubatã. Ele diz aqui no e-mail o seguinte. Primeiro eu queria mandar um abraço pra Vitor, né? Vitor, aquele abraço aí, mano. Tamo junto. Vitor que protagonizou o episódio de hoje, né? O 14. Olha aí, que beleza, né? O que eu faltei. Desculpa, Vitor. Desculpa aí, galera. Então vamos lá pro e-mail dele. Ele diz aqui. Saudações, irmãos e irmãs do Machine. Um risinho dele naqueles velhos RS, né? Aqui é o ouvinte que quebrou a quarta barreira. É mesmo. Mandando esse e-mail para falar do Cast 13. Pô, caras, nem preciso falar que o cast está bacanudo a lote. Apesar da baixa do caro Felipe, que Deus o tenha. Olha, botou até uma cruzinha, me matou, mano. Me matou, puta que pariu. As escolhas dos participantes foram sensacionais. Ainda vejo mais clássicos que poderiam entrar em pauta, como exemplo, Os Impossíveis. Assim como os Herculoides eram, na verdade, desenhos que nossos pais assistiram. Risos de novo. Para o final da Caverna do Dragão, acho que o ideal seria eles voltarem para casa. Porém, eu imagino uma continuação deles mais velhos, cada um exercendo uma profissão ou fazendo algo diferente na vida. Mas essa vida pacata de pessoas normais acabariam sendo frustradas quando começam a surgir estranhos eventos na realidade deles. Eventos que só se via no mundo do Mestre dos Magos. Ó, o cara tá virando mestre de RPG, mano. Você deu... Vi, tá fumando, hein, cara? Tá vendo muito... Tá fumando. Aí ele continua, ele fala. Aí os caras precisam voltar ativa pra resolver o problema, só que agora com as limitações da vida adulta. Sei lá, o Hank ficou gordo e tem depressão. Olha as ideias. O Bob tem problema com drogas. Aí sim, hein? A Sheila virou uma mega empresária chata e mesquinha. O Presto tornou-se um Walter White. Hahaha, risos, né? Bom, enfim, é bom parar com essa viagem mesmo aí, né? Tá viajando na melancia mesmo, hein, Dani? Aí ele finaliza o e-mail com... Fico por aqui deixando sugestões óbvias para futuros casts, já que, se tratando de animação, não podemos esquecer dos grandes clássicos como Super Campeões, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Sailor Moon... Puta, Sailor Moon não, velho. Sailor Moon é legal, Vitor. Ali não, velho. Entre tantos outros desenhos que marcaram nossas infâncias. Desenhos não, hein? Animes. Vamos. Confundiu as categorias. Porra, véio. Mano, tá... Fumou mesmo alguma coisa aí, hein? Um grande abraço. Botar Tom e Jerry na mesma categoria que Cavaleiro do Zodíaco não dá, cara. É, com certeza. Principalmente aí porque não. O Jerry dominava você, né? Então vamos lá. Ele manda um grande abraço. Um abraço pra você também aí. E é isso aí. Fique com Deus aí. Obrigado, Victor. Mais uma vez aí. Sempre com a gente. Ah, Victor, pagando bem, nós fala de qualquer coisa, cara. Mercenário Modion, né? Ai, ai, ai. Bom, o Maciel se empolgou aí com a maratona que ele anda fazendo aí nos casts, né? Ele me questionou no Facebook lá por que eu não avisei ele que o cast voltou. Eu falei, olha, a gente avisou, né? Mas não chegou a todo mundo, porque a gente tem muitos ouvintes daquela época que não estão escutando mais, né? Porque acharam que o cast acabou e coisa e tal, enfim. Mas o Maciel voltou e ia ouvir a gente, se empolgou, comentou e agora mandou um e-mail. Vamos ler o e-mail dele aqui. Olha aí, boa, garoto! Ah. Gostaria de dizer a todos vocês que os podcasts estão maravilhosos. Estou fantasiando com a quantidade de games que vocês jogaram. Que eu também joguei. Quanto aos seriados japoneses, putz, maravilha. Muito obrigado a todos vocês por tamanha alegria proporcionada e um abraço a todos. PS. Nem vou adicionar pontuação. Tá bom. Valeu aí, cara, pelo e-mail. Valeu, obrigado. Bem-vindo de volta, né? É isso aí. Vida certo. Longa, a velha máquina. Isso. Bom, gente, essa foi a leitura de e-mails e comentários de hoje. Espero que mais pessoas aí que se perderam aí nesses meses que a gente ficou aí em hiato regressem aí como o Maciel. Espero que todos voltem a escutar e nos escutar, né? Felipe, muito obrigado, cara, pelo teu tempo aí. Pô, desculpa aí, velho, que eu não tenho tempo mesmo, não. Pra gravar e-mail fica foda, pra driblar a patroa é tenso. Obrigado, Nilson. É, dribla a patroa, parte pra dar as pernas e faz o gol, cara. Opa! geralmente eu não tô gravando e-mail porque eu tô fazendo uns gols, né? No PES, pô. Tô fazendo My Club aí pra jogar um pouquinho no PES, pô. Eu sou broxa, não sabe como é. Certo, então. Então, pessoal, muito obrigado. Aí fiquem agora aí com os off-topics, se tiver, né? Para, mano. Tchau, pessoal. Até o próximo cast. Tchau. Off-topic. Certo, pessoal, então vamos começar aqui a falar de Mega Man, né, mais precisamente, eu acho que o Zero, né, mas não tem como não falar de Mega Man X, né, porque é onde ele comparece. Cadê ela? Para de morder esse bicho. Puta que pariu. Não faz barulho com esse bicho aí. É, quer participar também, pô. De peito de cara de primeira, ele chama lá um clone do Zero, velho. Eu já fiquei, nossa, mano. Só que... Tomar uma surra. Nisso aí que eu tenho que te falar. Se você não pegar as partes das armaduras no X2... Você luta contra ele. Você luta contra ele. E se você pegar todas as partes, o Zero, o verdadeiro Zero aparece e só dá não, uma no Zero falso. Não, deixa eu falar, viado, porra. Eduardo. Cara, Eduardo. Então, foi mal. Eu perdi aí o que que era. Caralho. Tuas considerações sobre o Zero, Eduardo. Ah, foi mal. Então, beleza. Tá louco. Bom, então vamos passar aqui a vez pra falar aí sobre... Bom, então vamos começar aqui. Ô, cacete, eu tô viajando, tô parecendo um troço na minha frente aqui, fiquei tão espantado. Nem que essa até que me perdi, quer, já tava falando. Caralho. Bom. Vida longa, a velha máquina.